presença de todos. Agora, nesse momento, a gente está tendo uma comemoração a um santo, né? Que a gente somos católicos, a gente comemora o santo que passa, vem de Prado, aí vem de lá andando, vem passando por aí pedindo uma esmola para poder acontecer a festa dele, né? Do santo, que são Benedito. Então ele está lá na casa do cacique, o santo. Aí a comunidade, a maioria da comunidade, está lá fazendo essa homenagem a ele também. Possa ser que os nossos parentes estão aqui, que gostam. E agora a gente vai fazer homenagem também à nossa comunidade, que nós sempre fazemos as festas, né? Daqui da aldeia Barra Velha, faz a festa daqui do Pará. Nossa Senhora Conceição, São Brás, São Sebastião e... Qual é o outro santo? Benedito. Sebastião, Santo Reis, São Brás. São quatro festeiros. E aqui no Pará se comemora também o nosso padroeiro, que é o Divino Espírito Santo. Então essa homenagem a gente vai fazer o samba, né, da nossa comunidade. Nós vai lá para a igreja agora, fazer uma homenagem a ele. E aí nós vem aqui para a arena fazer também um samba aqui. Aí depois nós vai ser o fechamento lá na casa do cacique. Nós vai dirigir para lá, o encerramento vai ser lá na casa do cacique. Então eu pedi aqui aos parentes que talvez eles não estão aqui porque estão fazendo essa homenagem lá, mas a gente vai dirigir para lá os que tiver, a gente já vai fazendo essa homenagem também. Beleza? E meu muito obrigado para todos, né? Obrigado.